Chegou a hora. Você vai ouvir. Coca-Tec. Are you ready? Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Coca-Tec. Opa, hoje é segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2012, e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia, desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, você vai saber que a Motorola ganhou um processo lá na Alemanha que impediu a comercialização dos iPhones. Você vai saber mais detalhes já já. Você vai saber também que a Apple andou exercitando o seu poder de censura para bloquear alguns aplicativos, bloquear algumas revistas. Será que foi certo? Será que foi justo? Será que isso vai vazar lá para o iBooks Authors? Ela vai censurar algum conteúdo? A gente vai conversar sobre isso já já. E por fim, você vai saber também que o Brasil entrou no Jet Set Internacional dos lançamentos de discos, né? O novo álbum da Madonna, o MDNA, já está em pré-venda lá na iTunes Store. Tudo isso e muito mais no cast de hoje. Agora! Começa agora! Coca-Tec! Finalmente o Mevio se pronunciou, né? Eles deixaram de ser uma empresa de podcast, agora são uma empresa voltada para vídeos online, né? Isso significa que o conteúdo antigo do Coca-Tec, que estava pendurado lá no Mevio, vai ter que ir para o novo servidor. Já tô cuidando disso aí, já tô providenciando. Eu vou tentar fazer isso da melhor forma possível. Isso significa que você pode eventualmente ver que uns feeds estão com um número menor de episódios que está acostumado. É o que eu tô pensando em fazer para que as pessoas não tenham que baixar tudo de novo. Se eu trocar de servidor, é provável que algumas pessoas baixem tudo de novo, que perca ali um ID, alguma coisa. Eu não queria isso. Então, ao invés de repente no feed ter, sei lá, 100 episódios, né, que eu acho que é um número que tá lá, acho que 90 na verdade, eu quero reduzir isso de repente só para os que já estão no novo servidor, ou seja, seriam lá basicamente janeiro, né, e depois eu iria com o passar do tempo aumentando até chegar no 90 para evitar que as pessoas façam um redownload. Eu vou tentar fazer isso da melhor forma possível, mas se eu não conseguir, se eu fizer alguma besteira e você ver que os episódios estão duplicados, esse episódio não é novo, não precisa escutar ele de novo. Você pode apagar os novos episódios, porque o que está acontecendo é essa mudança de servidor. Então vamos pro cast de hoje, porque tem muita notícia para a gente comentar, muita coisa acontecendo no mundo da tecnologia. Notícia! O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui! Coca-Tec! Nessa sexta-feira a gente teve um negócio complicado que aconteceu lá na Alemanha. A Apple foi impedida de vender os iPads, os iPhones 3GS e os iPhones 4. Por quê? Por causa de uma ação da Motorola, né? A Motorola falou: olha, esses produtos estão aqui infringindo nossas patentes e papapá, papapá, papapá. A justiça lá da Alemanha acatou e falou: ó, Apple, tira aí, porque você não pode vender. E mais no final da tarde, a Apple já estava vendendo todos os iPhones e todos os iPads de novo, tudo foi resolvido, a Apple licenciou as patentes da Motorola. Só que vamos pensar um pouquinho, vamos falar um pouquinho mais a respeito desse assunto. A princípio, todas as patentes que a Motorola estava implicando com a Apple são o que o pessoal chama de patentes padrão, né? A Motorola falou: olha, eu tenho aqui essa patente, mas essa aqui é padrão do mercado. É como se você liberasse aquela patente para ser usado. Então, basicamente, são coisas associadas ao 3G. Ou seja, a Motorola poderia cair em cima de qualquer fabricante de celular, porque são coisas padrões dentro da indústria de telefonia há 7 anos. Ou seja, tem alguma coisa aí focada com a Apple. Vale lembrar também que no ano passado o Google comprou a Motorola. E qual era o interesse? Exatamente, o interesse, pelo menos aquele que foi divulgado na imprensa, que era o interesse em cima das patentes. Então talvez a gente tenha algum problema dessa forma. Vale lembrar também que durante o processo a Apple tentou licenciar diversas vezes, a Apple tentou licenciar as patentes da Motorola, mas não houve uma negociação. Não se sabe aí se a Apple estava jogando ou se a Motorola estava jogando, ou seja, se a Apple estava oferecendo um preço muito baixo, se a Motorola estava com os padrões lá em cima, não se sabe o que aconteceu, talvez fosse só uma briguinha, tem alguma coisa aí nessa história que ainda não está claro, porque não houve negociação, mas aí uma vez que saiu do ar, né, teve que tirar lá do site da loja online os iPhones, né, só o 4S que continuou sendo vendido, não podia mais vender iPad, mas rapidinho ali eles entraram em negociação. Talvez a Apple tenha acatado as condições da Motorola, né? Isso ainda não foi divulgado, mas tem alguma coisa ainda nessa história que a gente vai ter que apurar com o tempo. Durante todo o final de semana, a App Store ficou bem instável. Eu tentei fazer uma atualização no domingo de noite de alguns aplicativos, a conexão caía, eu não conseguia terminar o download, ou seja, estava bem instável durante todo o final de semana. Os usuários não conseguiam fazer o update, foi meio complicado esse final de semana, né? Parece que eles andaram fazendo algumas rearrumações lá dentro da loja, né? Eles andaram tirando alguns aplicativos que eram cópias descaradas, né, de outros aplicativos, né? Sempre tem essa historinha. Eu achei uma postura legal da Apple, né? Às vezes o usuário, né, outro dia, por exemplo, eu tava falando do ER Writer, né? ER Writer. E aqui nas dicas de aplicativo. E aí o cara veio falar comigo: pô, esse aplicativo é horrível, que não sei o quê. Como é que você pode recomendar um aplicativo assim? O cara tava bem chateado, né? Poxa, cara, não sei o que tá acontecendo. O reforço, né? O que eu gosto do ER Writer é a questão daquela barrinha ali de digitação. Me sinto confortável em digitar. Mas peraí, que barrinha? O cara tinha comprado, na verdade, o E-Writer, né? Que é uma cópia, né, descarada lá do E-Writer. Uma coisa é você ver uma ideia legal, pô, caramba, bacana o jeito que o cara fez isso, e você melhorar o seu aplicativo, melhorar o seu conteúdo com essas ideias, né? Outra coisa é você fazer um aplicativo igual aquele que tá lá na loja para se aproveitar, né? Isso é complicado. E na parte de jogos tem muito disso, né? Legal, né? Ah, tem lá o Angry Birds, que é um jogo de física. Provavelmente ele não é o original, provavelmente ele não é o primeiro. Talvez tenham outros, mas o Angry Birds é o que fez mais sucesso. Ah, legal, isso significa que eu não posso fazer mais nenhum jogo baseado nesse conceito de física. Não, você pode fazer. Agora, não pode ser uma cópia descarada, né, do Angry Birds, com a mesma lógica, as mesmas, né, regras. Aí complica, né? Essa atitude da Apple é bem legal, mas também tem outras coisas complicadas, né? Na parte de música, a Apple andou, principalmente aqueles rappers, né, que falam palavrões, a Apple andou censurando essas músicas, né, colocando versões, como é que eu posso dizer, versões politicamente corretas, né? E isso é complicado pelo seguinte: você tinha lá uma música do rapper cantando, falando palavrão, aí você subia aquilo pro iTunes Match, que vale lembrar também, teve instabilidade durante o final de semana, alguns usuários não conseguiram baixar as músicas, mas enfim, você subia lá a música do rapper falando palavrão e recebia uma música politicamente correta onde não tinha palavrão, ou seja, a Apple tava, né, trocando os seus dados. Isso foi complicado. Vamos ver o que vai acontecer desse processo. Também teve uma revista, né, uma revista espanhola, se eu não me engano, a Muy Interessante, né, seria uma espécie de super interessante, uma revista, digamos assim, científica, e ela estava falando sobre verdades e mentiras, né, os mitos a respeito do pênis, e aí tinha lá na capa a foto de um homem pelado, mas com as mãos no genitais, né, e aí a Apple mandou um e-mail falando: pô, isso aqui vai contra o programa, papapá, papapá. Isso é complicado, isso aí dá pano pra manga, né? Muita gente vai falar: pô, tem que ser livre, mas é complicado. Acho que a Apple tá preservando a loja, tá querendo que a loja mantenha determinados padrões. Às vezes ela vai errar, né? É complicado, né? Pô, por que que vai estar proibindo ali uma revista, né, censurando uma revista científica que tá falando sobre os mitos de... Tá, eu concordo, mas será que era necessário a capa que fosse assim tão agressiva? Isso abre discussões, né? Será que lá o o iBooks Author, a Apple não vai censurar o conteúdo, de repente o cara vai querer fazer lá um livro a respeito de biologia focado ali na coisa sexual, e aí a Apple vai querer criar caso? Pode ser que crie caso, mas o que a gente tem que pensar também é no outro lado. De repente você está falando do ponto de vista da censura, você é um adolescente, você tem os seus 20, 30 anos, pô, caramba, isso é um absurdo. Mas às vezes você tem que olhar pro lado do cara que tem filhos, que fica preocupado, pô, qual é o conteúdo que o meu filho vai estar vendo, né? E isso é uma coisa legal da Apple, né? De alguma forma você pode colocar um dispositivo dela, né, na mão de uma criança, que ela não vai se deparar com nada muito bizarro. Claro, vão acontecer as bizarrices, mas a Apple vai lá e retira, né? Quando a gente era adolescente, hoje em dia essa coisa de palavrão tá mais liberada, né? Mas, pô, eu tô com 35 anos aproximadamente, mas lá quando eu era adolescente, né, criança, não tinham músicas com palavrões, e quando aparecia uma a gente pegava, copiava, né, tinha todo aquele burburinho, né, todo aquele buzz em relação àquela música, pô, o cara falou palavrão, não sei o que, quando a gente cantava, né, tinha uma versão politicamente correta, aí a gente cantava com palavrão, enfim, tem essas coisas, eu sei. Eu acho que a gente tem que discutir, né, se você é um linguista puritano, né, vou fazer aqui o papel de advogado do diabo, né? Se você é puritano, não, caramba, não pode ter palavrão, saiba que a língua que você fala, né, o português, é derivado do latim. E o latim não é uma língua top. O latim era falado por bandidos, marginais, né? Eram cheios de gírias, e foi essa língua que foi pra frente, como é hoje, né? O português que a gente fala tem lá as suas regras, e é claro, a gente tem que lutar por essas regras, mas o que acaba passando pra a história não são essas regras, é exatamente o português popular, e isso vai mudar, as regras vão mudar, vão refletir isso que a população tá falando. Então é complicado, a gente tem que achar o meio termo aí dessa balança. Não tô aqui defendendo nenhum dos lados, eu acho que a gente tem que pensar a esse respeito. A Apple também liberou uma atualização do iBooks Author, né, agora ele tá na versão 1.0.1, basicamente corrige lá uns erros, né, com alguns livros, né, que não estavam sendo abertos, que ficava meio perdido, ou seja, corrigiu alguns bugs, mas o que o pessoal tá mais atento foi nas mudanças que ocorreram na licença. Basicamente, a licença anterior dava a entender que a Apple tinha direitos em relação ao conteúdo produzido com o iBooks Author, e ela fez a alteração para deixar claro que o que ela tem direito é em relação ao formato iBooks, né? Não em relação ao conteúdo. Basicamente ela diz o seguinte: olha, você pode distribuir o formato iBooks, né, sem nenhum problema, gratuitamente no seu site, como você quiser, mas se você quiser cobrar por isso, tem que ser através da loja, você tem que fazer um acordo com a Apple, tem que pegar lá os custos 30%, enfim, o processo de publicação normal. Mas se você quiser distribuir via Kindle e cobrar por isso, não tem nenhum problema, é completamente livre isso. Mas se você estiver distribuindo através do iBook, você pode fazer de duas formas: gratuitamente, e aí você coloca onde você quiser, ou pode ser pago, mas se for pago, só pode ser feito única e exclusivamente através da Apple, né, através da loja, com um contrato, tudo bonitinho. Outra atualização que ocorreu foi em relação à atualização de segurança de 2012.001, que foi para a versão 1.1, né? A versão anterior foi lançada ali junto do Lion na quarta-feira, né? Só que essa versão estava tendo problema com o Rosetta, né? Se você tivesse algum aplicativo PowerPC, parava, não estava mais funcionando. Isso é complicado porque eu acredito que boa parte dos usuários que não foram para o Lion, não foram para o Lion porque queriam, né, ou executar algum programa que fosse PowerPC, já que o Lion não aceito PowerPC. Aí vem a Apple, coloca um update que remove exatamente a capacidade de rodar esses aplicativos. Então já está corrigido, né? Se você fizer uma atualização, já tem uma nova versão, está tudo funcionando. O CUI Error ainda não tem uma solução definitiva, né? A solução que a Apple usou foi remover o Delta Update e colocou única e exclusivamente o update completo, né, o Combo Update. Aí, em vez de você baixar, eu acho que eram 300 mega, agora você vai ter que baixar 1 giga, mas enfim, foi a forma que a Apple resolveu, mas por hora você pode fazer as suas atualizações sem nenhum problema. Não foi a melhor forma, de repente, em termos de tamanho, mas vai estar tudo funcionando para você. E agora, você conta com as recomendações do Genius para filmes e programas de TV lá no seu Apple TV. Eu gosto do Genius, né? Acho uma coisa legal, né? Essas recomendações, você acaba descobrindo coisas que tem a ver com você. Esse é um dos motivos, por exemplo, que eu uso o GetGlue, né? O GetGlue, ele permite que você faça check-in das coisas, né, que você assiste, né? Tem toda aquela coisa social. Mas o que eu acho mais legal do GetGlue são exatamente as recomendações. Eu faço check-in lá das coisas para que ele saiba o meu gosto e possa me recomendar coisas. É raro eu fazer check-in, né? Tô vendo filme, faço check-in. Às vezes eu tô lá procurando filmes e tal, assisti esses filmes aí, entro lá, faço check-in de 3, 4 filmes, né, que eu assisti para ficar registrado das séries, né? Comecei a acompanhar uma série. Eu também faço lá um check-in. De repente ele não vai ficar muito apurado, né? Porque ele vai ver, pô, esse cara aí só assistiu uma vez essa série, então ele não gostou, mas eu entro lá, faço questão de dizer que eu gostei, né? Faço o rating, gostei, só para ficar com, né, umas recomendações mais apuradas, né? Deixo essa dica para vocês, acho que vale a pena. E o Yahoo, hein? O Yahoo lançou seu aplicativo de buscas nessa sexta-feira, né? Você entra lá, Yahoo Search, é bonitinho, você pode pesquisar por voz e tal, mas sei lá, né? Acho que chegou tarde demais. E os analistas do Citibank, né? O Cit, lá nos Estados Unidos, tiveram um bate-papo, né? Tiveram um encontro lá com o Peter Oppenheimer, né? O CFO, o chefe das finanças da Apple, e também com o Tim Cook. E eles saíram dessa reunião dizendo, olha, o foco da Apple tá realmente no iPad, não vai ter um MacBook Air com tecnologia ARM, com processador ARM, vai continuar como Intel, e não vai ter um ITV, não vai ter nada novo associado a coisa de televisão. Bom, o que eu acho disso? Sim, a Apple tem total foco no iPad, concordo, tá aí o iBooks Author que diz isso. Inclusive aqui no Brasil, né, o Mac distribuiu cerca de 80 mil tablets em 2011, e para 2012 está previsto acho que uns 600 mil tablets, ou seja, tablet tá na moda, pegou, chegou, e esse é o foco da Apple. Concordo com isso, não tenho a menor dúvida. Em relação a um MacBook Air de processador ARM, eu acho que pode ser que venha, mas vai vir a partir do momento que a Intel não atenda às especificações da Apple, né? Quando a Apple pedir alguma coisa e a Intel ficar lá de lesco, aí sim acho que vai ter um motivo para a Apple ir pro ARM. Por hora não vejo essa necessidade. Traria mudanças, não é drásticas, mas traria algumas mudanças complicadas, né? Acho que a Apple não vai querer mexer nessa seara, pelo menos por hora, mas no futuro acredito que possa fazer essa mudança assim. Pelo menos ela está preparando toda a sua infraestrutura para fazer isso, né? Os compiladores estão independentes, né? Alguma coisa ela está preparando, né? A gente lembra aqui que a Apple já fez esse processo uma vez, quando ela passou lá do PowerPC para o Intel, né? Ela já fez essa mudança, sabe como fazer, e agora ela deu mais um passo, ficando totalmente independente. Hoje, se você quiser compilar algo para um outro processador, né, para um Intel, é uma chave de compilação que você liga lá e tudo vai funcionar maravilhosamente bem. E em relação ao ITV, eu tenho essa impressão também de que não vai ter um ITV nos moldes que a gente conhece, mas acho sim que em breve, e por breve não estou dizendo nesse mês ou no mês seguinte, mas acho que de repente até o final do ano, de repente até ano que vem, a Apple vai trazer algumas novidades para o Apple TV. De repente não necessariamente com um novo Apple TV, mas de repente trazer um novo firmware para o Apple TV com algumas funcionalidades, com alguma coisa nova, de repente permitindo rodar alguns aplicativos, de repente permitindo rodar joguinhos, sei lá, eu acho que alguma coisa ela vai preparar aí pro Apple TV. E um fruto bacana da iTunes Store Brasil. Agora o Brasil tá no circuito internacional, né, de pré-lançamentos. Né? O novo álbum da Madonna, o MDNA, já tá em pré-venda aqui no Brasil. Você pode entrar lá na loja, né, você pesquisa lá por Madonna, ou digital direto, né, MDNA, e aí você já vai ver lá em pré-order esse álbum. A data de lançamento está prevista para dia 26 de março. E a Samsung tem lançado alguns comerciais lá nos Estados Unidos atacando diretamente o iPhone, né? Pega lá o pessoal na fila e mostra lá que os telefones da Samsung são superiores ao iPhone, porque que os caras estão lá enfrentando fila e tal. Lá nos Estados Unidos, essa prática, né, de você, digamos assim, não é agredir, mas tirar um sarro da cara do concorrente é bem comum, né? O americano gosta disso. Mas a pergunta que a gente faz é: isso tem dado resultado? E a resposta é não. No início da campanha teve até um certo buzz em relação a isso, mas depois, né, isso segundo a Brand Index, mas depois, efeito zero. Pena para a Samsung, porque ela deve estar gastando uma grana alta, né? Esses comerciais estão sendo exibidos lá em horário nobre, né? Vai ser exibido lá no Super Bowl, complicado. E algumas noticiazinhas rápidas aqui. A Anatel decidiu acatar a opinião pública e barrou, né, a petição, né, não sei como é que se chama lá, aquele pedido que a Oi fez, né, de anular as metas de qualidade. As metas de qualidade se mantém aí feio total pra Oi. A Oi aí que prezava a liberdade tá indo só ladeira abaixo. A TIM, né, tá lançando aí o Infinity Web Modem com abrangência nacional. Eu estranhei um pouco esse comunicado, né, porque eu já uso o Infinity Web Modem desde o seu lançamento, né, aquele que você paga R$2 por dia, né, em vez de ser 50 centavos, você paga R$2 por dia e você ganha, né, 80 megas de transferência por dia e a velocidade de 1 megabit. Né? Diferente daquele plano de 50 centavos, onde o limite é 10 megas por dia numa velocidade de 300k. Mas parece que isso só estava no Rio, de repente em São Paulo, em alguns pontos do país, mas agora a abrangência aí é nacional. É um plano interessante, né? Eu uso o TIM eventualmente e quando uso, né, preciso ter uma velocidade, né? Eu achei bacana esse plano, aderir. Não tem funcionado muito bem, não. Em alguns lugares eu pego 1 megabit, mas a maioria dos lugares eu pego ali os 300k. Né? Talvez seja isso, tô pagando, mas não tô usando. Mas depois que foi anunciado, eu testei e continua os mesmos 200 mega. Liguei pra lá pra TIM, mas eles confirmam, tô no plano, tô sendo cobrado R$2, né, quando sou acessado. E é aquela história, né? É 1 megabit o máximo, papapá, papapá, papapá. Aliás, na festa, né, de casamento que eu estava na sexta-feira, eu consegui mais de 1 mega, 1.3 mega de download e acho 1.5 de upload, né? A rede da Vivo tá mandando. E para quem queria saber a respeito do Samsung Galaxy Nexus, ele está chegando aqui no Brasil pela Oi e pela Claro em março. E as novas políticas de privacidade do Google continuam não agradando, né? O Congresso americano convocou o Google respondeu lá as perguntas por 2 horas, mas o Congresso americano considerou que não foi satisfatório, né? Lá na Europa o pessoal também não está gostando dessa nova regra, né? Pediu para o Google: pô, Google, volta aí para o antigo, vamos conversar um pouco, né? O pessoal tá preocupado, né, sobre quando as informações vão ser deletadas, por quanto tempo aquilo vai ficar lá, né? Preocupado com a privacidade do usuário, mas o Google tem sido resistente e não quer desistir dessa nova política, né? Isso eu acho até interessante e serve como forma de análise pro Box, né? O Box.net, atual Box.com, que tá sugerindo aí que vai fornecer os seus serviços pro governo americano, né? Eu, pelo pouco que conheço do governo americano, acho que eles não vão aceitar isso, não, né? Ter todos os seus documentos online. Claro que o argumento do lado Aaron Levy, né, o CEO e cofundador do Box, é interessante. Não, ó, tá todo mundo compartilhando coisa e papapá, mas acho que pode até ter esse serviço oferecido, né? E numa coisa ou outra ali que tenha que ser compartilhado, mas acho muito difícil do governo americano abrir, né, sua infraestrutura, abrir os seus documentos para terceiros. Acho difícil, acho que isso não vai acontecer. Pode acontecer, né, que os funcionários tenham direito, né, as agências tenham direito a um espaço de armazenamento lá no box para fazer o compartilhamento, mas acho que o grosso dos documentos, pô, é governo, né, tem que, sei lá, acho que tem que né, preservar. E o Google foi multado em $660 mil. Sabe por quê? Por ter oferecido o serviço de mapas de forma gratuita. Isso lá na França, né? A França tem esse histórico, a Europa como um todo tem esse histórico, né, de preservar o mercado nacional. E basicamente chegou lá o Google oferecendo lá o serviço de mapas gratuitamente, né? Botan Cartographie, né? Alguma coisa assim, que vende mapas, né? Processou o Google. Pô, como é que pode o negócio? Você vende o meu produto sem cobrar nada, né? Concorrência desleal e tal. Sim, eu concordo com isso. É uma concorrência desleal, né? Isso é complicado, mas e o usuário nessa história, né? Poxa, se tem alguém disposto a fornecer esse serviço gratuitamente, por que não usar? Guardando as devidas proporções, é a mesma coisa que uma empresa que faça máquina de escrever processe, sei lá, a IBM. Pô, peraí, você fez o computador pessoal, acabou com o meu mercado. Sei lá, né? Acho que não é por aí, né? Claro, tem aquela história do Internet Explorer, né? Que vinha gratuito, que já vinha anexado no sistema, né? Que você não tinha como arrancar. Tem que ter a possibilidade de escolha, mas acho que a gratuidade não é aí um fator tão decisivo assim. Acho que o Google não merece essa multa. E o vice-presidente do Google de, como é que eu posso dizer, Android Engineering, o Hiroshi Lockenheimer, disse que eles estão escaneando os aplicativos, né, para Android desde 2011 em busca de código malicioso, né? Ou seja, o Google tá preocupado sim com o conteúdo que tá na sua loja, tá exercendo de alguma forma algum controle em relação a isso, o que eu repito, acho bom, né? Acho que a gente ainda não tem, é complicado dizer isso, mas acho que a gente ainda não tem maturidade para ter uma liberdade total. Acho que ainda precisa ter alguma forma de policiamento. E isso vai ser complicado, vai gerar polêmica. Mas é verdade. E reparem bem, não tô aqui dizendo que eu sou a favor da censura, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: se a gente lidasse bem com a liberdade, a gente não precisaria de polícia, a gente não precisaria de leis. A partir do momento que a gente tem polícias, a partir do momento que a gente tem leis e toda essa infraestrutura que regula as nossas ações, a gente não sabe lidar com liberdade. Mas isso não é motivo para censura. Censura é outra coisa e a gente tem que ser contra, principalmente aqui no Brasil, a gente que teve ditadura militar, a gente teve problemas sérios com a censura. E para finalizar, parabéns aí ao Facebook, que nesse sábado agora, né, dia 4, completou 8 anos de existência. Vale lembrar que nos primeiros 2 anos da existência do Facebook, ele era totalmente interno, né? Era só para lá pro pessoal de Harvard, né? Ele foi aberto ao público, se eu não me engano, em 2006. Parabéns, Facebook. Aplicativos. Dicas de aplicativos. A dica de aplicativo hoje vai ser o WonderKit. O que que é o WonderKit? O WonderKit é um sistema que permite que você gerencie as suas tarefas. Vocês sabem, não é segredo para ninguém, que eu gerencio as minhas tarefas através do OmniFocus, principalmente pelo poder que o OmniFocus tem, né? Eu posso estar no meu iPhone, eu posso estar no meu iPad, eu posso estar no meu Mac e tô lá usando o meu OmniFocus. O sincronismo dele é através da internet, então tudo funciona muito bem. Diferente, por exemplo, do Things, que tem um sincronismo via rede local, né? Então eu preciso estar no meu Mac para sincronizar, preciso estar na minha rede local com o meu Mac ligado para sincronizar, e aí tô na rua e cadastro alguma coisa no iPhone, se eu pegar o iPad não vai estar no iPad. Então esse foi talvez o principal motivo por eu não ter usado o Things, embora o Things ele seja mais simples do que o OmniFocus, né? De repente num primeiro momento ele é mais agradável, né? O OmniFocus, se você chegar de cara nele, você não vai conseguir usar, você precisa catar um tutorial, você precisa catar um screencast, né? Tem os screencasts lá do pessoal do Mac Power Users, né, o Max Park, muito interessante, né? Vale a pena você dar uma conferida. Mas isso é o que eu uso, isso não significa que eu tenha que forçar o OmniFocus em cima de vocês, né? Não. Né? Cada um tem as suas necessidades e eu respeito muito isso, mas eu tenho que deixar claro, né, para vocês o que eu uso e o que eu não uso, senão o pessoal vai dizer: peraí, você falava que usava o OmniFocus, agora tá usando o WonderKit. Não, eu continuo com o OmniFocus. O OmniFocus não patrocina o Cocatec, não tô envolvido com o desenvolvimento do OmniFocus, mas eu prezo a transparência, né? E como é que funciona o WonderKit? O WonderKit tem o que ele chama de workspaces. Basicamente, os workspaces são projetos. Então, você pode criar lá uma workspace casa, onde vai ter todas as tarefas associadas à sua casa. Você tem lá um projeto no seu trabalho que, sei lá, digamos, é fazer um website. Então, você pode criar lá um workspace, fazer o website. E aí, você, dentro desse workspace, você vai colocar diversas tarefas. Ah, eu preciso escolher um layout. Ah, eu preciso decidir qual linguagem que vai ser esse site. Eu preciso de um logo. Papapá. Enfim, aí você coloca cada uma dessas tarefas. O workspace, ele faz traçando um comparativo com o OmniFocus, faz às vezes de projeto. E aí tem aquelas coisas, né, nas tarefas, você pode colocar etiquetas, né, para você saber, de repente, qual o contexto daquela tarefa, né. O que eu gosto, né, sempre falo isso, né, o que eu gosto no GTD é a questão do contexto, né. Às vezes eu tenho um projeto, né, e às vezes o projeto agarra, né, tem aquelas reuniões semanais e você precisa de acompanhamento e você agarra ali, precisa mandar um e-mail, não sei o que, você fica esperando a resposta da pessoa em relação àquilo. E o que eu faço, né, quando isso acontece? Eu pego o contexto daquela tarefa e coloco: olha, esperando fulano de tal. Então isso é muito interessante, porque quando eu tô com fulano de tal, basta eu pegar todos os contextos que estão esperando pelo fulano de tal, né, e tá ali pronto uma pauta de reunião. Então eu não preciso, ó, agarrou aqui, anoto aquilo, jogo para aquilo, para um lugar, para montar uma pauta de reunião, não. Tá tudo lá no OmniFocus. Então, a qualquer momento, a pessoa apareceu, deu o ar da graça, pude ter uma reunião com ela, fazer um contato, eu já cato lá no OmniFocus: peraí, deixa eu ver o que tá pendente com essa pessoa, pum, tá ali a pauta de reunião. Para mim, isso facilita. Então, e eu faço diversas outras, o que eu chamo de gambiarrinhas, né? Diversas outras gambiarrinhas no uso do OmniFocus. Não é gambiarra, o OmniFocus permite isso, ele é assim, né? Ele permite, ele te dá a liberdade para você usar da forma que você considere mais produtiva. E a forma que eu considero mais produtiva é essa. Então, tem lá esse conceito de contextos dentro do WonderKit, através das etiquetas, então você pode usar e abusar. Ele não permite aquele projeto, tanto de projeto, né? Você pega uma tarefa, vira aquilo num projeto, não tem tanta maleabilidade quanto o OmniFocus, mas é um processo muito interessante. O que eu mais gostei do WonderKit é que ele, como é que eu posso dizer, ele é social, de uma forma que o OmniFocus não é. Você pode convidar os seus amigos do Facebook, né? Você pode conectar o seu Facebook ao WonderKit e o Twitter também. E aí você pode associar uma determinada tarefa para aquela pessoa. Isso é interessante, né? Você tem um projeto e muitas das vezes o projeto não depende só de você. Aí você pode associar aquela tarefa a outra pessoa e aí aquela outra pessoa diz quando foi feito, quando não foi feito. Aí você pode acompanhar. Isso é uma coisa que não tem no OmniFocus, né? É uma diferença brutal. Fora essa questão de tarefas, né, de workspace, tem também as notas, né? Você pode ter lá as notas de projeto, né, com alguma anotação que você queira. Então, caso você esteja procurando uma solução, uma lista de tarefas, vale a pena você dar uma olhada no WonderKit. Ele tem uma versão web, ele tem uma versão para o Mac, ele tem uma versão para o iPhone, né? E é tudo gratuito, né? Claro, se você quiser mais funcionalidades, você vai pagar, né, um usuário Pro, que alguns recursos a mais, acho que você pode criar infinitas workspaces. Tem aquelas diferenças, você vai pagar $5 por mês, alguma coisa nessa ordem de grandeza. O que me chamou atenção realmente, reforço, do WonderKit foi essa coisa social, né? O OmniFocus não tem isso. Hoje eu basicamente uso esse recurso do waiting for, né, esperando por tal pessoa, para dizer que aquela tarefa tá na mão daquela pessoa, tá esperando aquela pessoa dizer: olha, eu fiz e não sei o que, tá bom, tá legal, pode dar sequência. Mas WonderKit já tem isso, né? Você pode dar uma olhada, você pode dar uma conferida lá no site deles, www.wonderkit.com. O Wonder é com U, é WUNDERKIT. Tá aí linkado nas notas do cast. Welcome to the future. Coca. Comentários. Coca. Sexta-feira eu tinha uma festa de casamento e você acaba tendo que comprar lá um presente, né, da lista de casamento. E a lista tava no ponto frio. Aí na quinta-feira de noite eu entrei lá no site do ponto frio, né, e tal, fiz a compra. E aí eu pensei, bom, deixa eu pagar com transferência bancária, que aí eles já identificam logo o pagamento, já agiliza, né, já que a festa é amanhã, ou seja, tem pouco tempo ali, de repente, pô, vou pagar, sei lá, com um boleto. Aí pega, imprime, paga, e daqui 3 dias que confirma. Tudo bem que essas listas de casamento, né, tem aquele prazo, né, o pessoal vai pra lua de mel, só pega depois, e tem aquelas trocas, né, que você faz. Aí, sei lá, achei melhor fazer por transferência bancária, que aí resolvia. E assim, eu fui lá e tal, papum, transferência bancária. Só que o sistema de pagamento do Itaú tava fora do ar, né, você entrava lá com os dados, ele falava, pô, agora a gente tá fora do ar aqui, tenta mais tarde. Não era um ataque do Anonymous tirando lá o serviço do ar, porque eu tava me comunicando com o servidor, tava recebendo mensagens, enfim. Aí eu deixei isso quieto, falei, bom, amanhã eu tento pagar de novo, né? Já tava de noite, amanhã quando eu acordar, de manhã antes de sair, eu tento fazer isso de novo aqui e pronto, tu vai estar resolvido. Aí sexta-feira de manhã cedinho, bom, vamos lá fazer a transferência. Bom, mas peraí, eu vou transferir pra onde? Aí vamos lá no ponto frio. Aí entrei lá no ponto frio lá, vi os meus pedidos e vi se tinha ali alguma forma de eu pagar, né? De mudar a forma de pagamento, né? Fazer de novo o processo. Falei, pô, não tem. O que eu faço? Aí tem lá uma mensagem bem, bem grande. Para ajudas, não sei o que. Clique aqui, chat online. Se você tá com problema de, né, dúvida de entrega, de pagamento, não sei o que, clique aqui no chat online. Aí, pum, bom, vou clicar aqui no chat online. Cliquei no chat online, aí eu era o 15º da fila. Aí coisa de 1 minuto, 2 minutos depois, eu fui atendido. E aí eu falei, pô, olha só, eu queria trocar a forma de pagamento aqui, tô com problema, porque eu comprei o pedido e ontem eu fiz transferência bancária, né? Mas aí, pô, meu banco tava fora do ar e não consegui. Como é que eu faço? Ah, a gente não atende isso aqui, não. Você tem que ligar pro telefone. Aí, primeiro impacto, né? Pô, caramba, não tem uma mensagem aqui dizendo, olha, se você tem problemas de pagamento, entrega, não sei o que, no chat, não era mais fácil colocar, olha, no chat a gente só atende aqui problemas de entrega e problemas de pedido, pagamento a gente não entrega. Enfim, aí ligo pra lá, pro telefone lá, sou atendido e falo, olha, eu tô aqui tentando pagar o que eu comprei ontem, o banco tava fora do ar, eu queria fazer o pagamento de novo, tem como você, sei lá, dar uma baixa aí para que eu possa, né, efetuar a transferência? Ah, não, quando é transferência bancária é só fazendo um outro pedido. Aí, enfim, faço um outro pedido. Eu, como desenvolvedor, né, como pessoa que lido com informática, sei que existem problemas, sei que às vezes é mais fácil determinadas coisas, principalmente quando você fala num ponto frio que tem um alcance nacional, é um alcance de Brasil inteiro. Então, às vezes imagina, né, poxa, trocar a forma de pagamento, ah, faz o pedido novamente. Talvez até esse seja a forma que a maioria das pessoas pensam, né? Olha, deu problema com esse pedido. Ah, azar, vou deixar esse troço lá, não vou pagar. E eu faço um outro pedido, pronto, resolve. Eu aceito isso, né? Eu aceito que o problema pode estar comigo. O que eu não aceito é a forma como você é tratado pelos canais de atendimento, né? Uma coisa que é muito gritante e você pode parar para reparar. Qual é o tempo que importa? É sempre o tempo da empresa. A empresa não está preocupada com o seu tempo que você gasta. Eles estão preocupados lá com o tempo do funcionário, que é produzir mais e não sei o quê. E é completamente tosco esse pensamento. Para vocês terem uma ideia, no caso da NET, sempre que eu tenho um problema com a NET, eu prefiro ir, talvez eu tenha a sorte de ter uma NET perto da minha casa. Eu prefiro ir na net e falar lá, olha, tá com um problema assim, assim, assim, como é que a gente resolve? Porque é mais rápido, acredite se quiser, é mais rápido. Porque pelo telefone, ah, tudo bem, eu tenho a comodidade de fazer de casa, mas peraí, eu tenho que ficar esperando 10 minutos no telefone para ser atendido, para conseguir falar com uma pessoa. E muitas das vezes o meu problema, né, como eu lido com informática, e acredito que boa parte das pessoas é assim, né, que já são pessoas safas, que já fizeram aquele processo de desliga o modem, liga de novo, não sei o que, aquele scriptzinho básico, às vezes você precisa falar com um suporte de segundo nível, uma coisa assim, aí você tem que esperar meia hora para que você chegue lá, aí a ligação cai, você tem que passar para aquela meia hora de novo, e você conta o seu problema, aí aparece uma pessoa, você conta o problema de novo, aí você fica repetindo aquela história, até você chegar lá e pum, a ligação cai. Então eu prefiro ir lá no atendimento pessoal na net. Tudo bem, moro perto, em coisa de 20 minutos eu tô lá, então foi, voltou 40 minutos, e aí eu espero lá pra ser atendido, tá, não sei, que uma hora e meia que você perca, talvez seja um tempo alto, mas pelo menos eu sei que eu vou ser atendido, pelo menos eu sei que não vão desligar o telefone. Pode reparar, as empresas não estão preocupadas com o seu tempo, né? Eles estão nem aí para isso, né? Não poderia ter um atendimento melhor? Olha só, no chat, olha só, vem cá, poxa, é pagamento, né? Tá, me diz uma coisa, foi transferência? Poxa, transferência, você vai ter que fazer um outro pedido. Pronto, já resolveu logo no primeiro nível, mas não, te arrastam para uma burocracia, para passos. Enfim, talvez esse exemplo do ponto frio, né, não seja um exemplo clássico, só foi lá um nível, lá no telefonema e resolveu, mas é como a empresa se organiza, é como essa estrutura é feita. Não valoriza o cliente. Isso é o que precisa mudar. Eu mandei um tweet falando do iPhone 4S, que a câmera não suportava lá o aplicativo. E aí o canal lá do tweet do Itaú disse que, ah não, é questão mobile, você tem que procurar o telefone 1234, liga lá e pergunta. Pra que serve o Twitter? É um serviço de informações, de encaminhamento, né? Serviço telefônico? Não pode. Isso tem que mudar. Eu tive uma experiência muito legal de Twitter com o carinha que desenvolveu o iCatcher, né? Eu não sei quem que eu tava conversando, acho que foi o Léo Góes. O Léo Góes falou assim, pô, cara, eu tô aqui com o meu iPhone, meu iPad, mas eu não tô conseguindo sincronizar as inscrições. Eu tenho aqui os podcasts que eu assinei no iPhone, mas eles não estão indo pro iPad, né? E aí eu só fui ver esse tweet depois, alguma coisa assim, eu respondi na hora. E sim, eu sei que lá pelas tantas, o Joe, né, que desenvolve lá o iCatcher, entrou na conversa e falou, não, isso não funciona, eu ainda tô desenvolvendo essa parte de sincronismo de assinaturas. Você tem que estar inscrito nos dois, ele só sincroniza o que já tocou, em que ponto tá, em que ponto parou, enfim. O cara entrou, passou informação clara, disse o que estava acontecendo e resolveu. Tá, tudo bem, fiquei chateado, vou ter que fazer de novo no iPad. Pois é, que chato, mas é claro, a gente não ganha sempre. Mas o cara não tentou mascarar, não falou, não, olha só, isso aí faz. Vai, você quer essa feature? Faz esse pedido aí por e-mail, mano. Não, o cara falou, olha, legal essa feature, eu sinto falta dela também, né? Tanto é que eu tô trabalhando nela, ou seja, é uma série de mensagens, uma série de informações que a pessoa passa quando tá preocupada com o seu cliente, né? Quando tá preocupada com o usuário, que esses serviços de atendimento por telefone não tem a menor preocupação. Já que a gente tá falando aí de suporte, né? O Bruno César disse que vai entrar na justiça contra essa assistência da Itautec, né, associada aos iPhones. Cara, Bruno, vai fundo, recomendo que você realmente faça isso, né? Tem que mudar alguma coisa, né? Uma falta de respeito. E o Antônio Oliveira também tá com problema com a Itautec, ele tá com problema no 3GS, aí ele entrou em contato lá com a operadora, abriu o protocolo, duas semanas depois recebeu um e-mail da Itautec para enviar o aparelho pro reparo, aí chegou lá nos correios, paf, não tinha o código de postagem. Aí ele tenta entrar em contato com a Itautec, ninguém responde os e-mails, entra no site lá, consegue um 0800 inútil, que só dá ocupado, nem gravação tem mais. Antônio, eu vou te dar uma dica. Tenta ligar de outra rede, né? Se você tá, digamos, ligando da TIM, tenta ligar da Vivo, tenta ligar da Oi, tenta ligar de fixo. Muda a operadora, de repente você pode ter um sucesso maior. Nesses 0800 tem alguns problemas aí de acordo com a região. Eu sei e concordo plenamente com você, Antônio, que esse não é um problema seu, mas às vezes a gente tem que dar dar uma volta, né, pra tentar resolver. E outra dica também que eu dou: conta essa tua história lá pro Tim Cook. Ah, mas sim, eu sei que o problema do cara não é esse, mas tenta aproveitar o fato dele tá ainda sendo bonzinho, dele tá dando uma atenção a isso. Descreve seu problema, fala o que tá acontecendo. Olha, no tal dia, no protocolo tal, explica todos os passos, tudo direitinho. Tenho certeza que você vai ter uma resposta. Acho que o Tim Cook não tem que ser a nossa primeira opção de problema. Olha, tô com um problema aqui, não consigo. Tenta todos os canais, esgota todas as possibilidades e aí vai e manda. A gente não tem aqui um telefone, a gente não consegue falar com a Apple aqui, mas tem esse canal com o Tim Cook. Então, Antônio, recomendo a você também que mande um e-mail para ele com todos os passos explicados. Sugiro também que o Bruno César faça a mesma coisa. Enquanto que uma ação lá na justiça pode te dar um benefício, de repente maior financeiro até, mas isso não vai mudar muito a política da empresa. O que vai fazer mudar a política da empresa é sim você mandar lá um e-mail pro Tim Cook, é fazer isso chegar até os ouvidos, né? Isso tinha que chegar, fazer com que isso seja ouvido, né? O Tim Cook, ele por hora, nesse momento, ele se mantém muito conectado com a opinião pública. Eu acho que a gente pode explorar isso, acho que a gente pode contar para ele os problemas que a gente está tendo aqui no Brasil. Eu acho que ele vai fazer alguma coisa por isso. Relativo também a essa coisa de suporte, tem a história do Mévio, né? Semana passada, na semana ali do dia, deixa eu ver aqui, do dia 29, né, do dia 30 de janeiro até dia 3 de fevereiro, o Mévio deixou os clientes dele, deixou os usuários dele na mão, né? Basicamente, o Mévio, ele é uma empresa de podcast, tem vários anos aí, acho que é desde 2006, né? E sempre focado nessa coisa de podcast. E aí, na semana passada, como contei pra vocês, eles fecharam o feed, não permitem mais o upload e não falaram nada com o público, né? E a gente ficou pensando, pô, o que tá acontecendo? É um sopa-pipa da vida, a empresa vai fechar e tal. E aí na sexta-feira veio um e-mail, pelo menos eu recebi, acredito que todo mundo deve ter recebido também, falando basicamente o seguinte: olha, a gente tá mudando o nosso foco, a gente tá querendo sair dessa área de podcasts e tá querendo ir pro mercado de vídeos online. Se você quiser ser um produtor de vídeos online, manda um e-mail pra gente que a gente vai analisar o teu conteúdo, mas a gente não tá mais interessado em podcasts. Isso denota uma total falta de respeito. Não no sentido de que a empresa mudou de foco. Não, a empresa tem o seu direito. Ela pode dizer, não, agora eu não quero mais podcasts, agora eu quero ir pro mercado de vídeos, olha, agora eu quero vender bananada no sinal, olha, eu quero fechar a empresa. É um direito que a empresa tem, né? E, enfim, quanto a isso, a gente não pode falar nada. Agora, deixar os usuários uma semana nas escuras, isso é complicado. Isso é uma total falta de respeito, né? Eu acho que isso é motivo para você abandonar a empresa, porque ela não tem seriedade. Não há nada que justifique uma semana sem uma comunicação, né? Os sócios brigaram lá, olha, fala, olha, a gente brigou aqui, tá acontecendo tal coisa, a gente não sabe o que fazer, aguardem que posiciona, mas não teve um comunicado oficial, um tweet, um nada, né? Passou-se uma semana e falou, olha, a gente tá abandonando podcasts, vai passar pro vídeo e, enfim, vocês vão ter aí alguns dias para cuidar do seu conteúdo, baixem o que vocês quiserem baixar e whatever. Isso é uma total falta de respeito. Espero que vocês não usem o Mévio, né? E isso é o que a gente pode fazer, parar de usar. Tem alguma coisa lá no Mévio? Boicota. Ah, você conhece o produtor que tá fazendo um vídeo lá no Mévio? Comenta com o cara, pô, você não acha uma falta de respeito isso que aconteceu? Pô, tenta, procura alternativas, pô, tem alternativas interessantes, de repente vale a pena, hein? O consumidor também tem que fazer a sua parte, tem que ser seletivo no material que ele apoia. Então, é isso aí, pessoal. pessoal. Hoje a sessão de comentários foi uma sessão de reclamações. Mas é bom fazer isso de vez em quando, né? Mostrar ao consumidor o papel que ele tem, a importância que ele tem, né? A gente é sempre deixado no segundo plano, mas a gente é a peça mais importante de toda essa engrenagem, porque tudo existe para nos servir e a gente não pode aceitar qualquer coisa. Então, dito isso, confirmo com vocês que a nossa conversa continua lá no @cocatec e também pelo grupo no Facebook, no facebook.com/groups/cocatec. E o podcast volta amanhã, terça-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Thank you all very much. Termina agora. Termina agora. Coca. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter. Thank you for your patience. Até a próxima.